não. O mundo criou com suas mãos. E quando o pecado entrou aqui, tudo ele viu lá do céu. Por hoje não quero pecar contra ti, e o meu amanhã entrego em tuas mãos. Entrego em tuas mãos o amanhã, à tua frente ele vai. Conhece os teus anseios e ao teu lado ele está. Nunca te deixará em situações de desprezo. Ponho em tuas mãos o amanhã, pois prometeu ao teu lado estar. Tua vida está, e o amanhã não virá. Viver o passado não te fez feliz, se o sonho foi bom ou ruim. Pois há um conflito entre o bem e o mal, e hoje o meu frente ele vai. Conhece os teus anseios e ao teu lado ele está. Nunca te deixará em situações de desprezo. Ponho em tuas mãos o amanhã, pois prometeu ao teu lado está. Entregue em tuas mãos o amanhã, pois prometeu ao teu lado está.